adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM. E chegamos agora ao episódio 8 da temporada 2 de Vox Machina, Árvore dos Ecos. O grupo do Percy. Echo. Eu sabia que ele ia mandar essa, mas tá bom. O grupo do Percy, da Vex, do Vex e da Killif entram em Sigourn. Eles são cercados por... Tá bom, Neno, chega. Eles são cercados por guardas e pedem uma audiência com o Vassar, que é nada mais nada menos que o chefe da aldeia e o pai do Vex e da Vex. Ah. E pela cara do velho, a gente já percebe que vai ter merda, vai ter problema. Aí a Vex e o Vex encontram Velora, sua meia-irmã mais nova. Bonitinho, né? Uma Vexinha. Né? E o pai deles continua sendo escroto. Enquanto isso, o grupo da Pike, do Scanlan e do Grog chegam até a cabana de Wilhand Trickfoot, o tataravô da Pike. Que por acaso também conhece o Grog, que ele cuidou do Grog, inclusive, na infância. Veio mó gente boa. Vassan conta, então, como tiraram Sigourn de Emon depois do ataque do Conclave. Ou seja, Conclave atacou, né? O Conclave cromático atacou Emon. Aí o cara pensa, vou ajudar a galera a combater os dragões? Não, foda-se. Pego minha cidade e jogo no mundo férico e foda-se todo mundo. Tipo assim, ó, deu merda aqui. O que, é que a gente faz? Não, vambora. Que foda-se, né? Aí ele conta a ele sobre o Arco Ventras, que é aquele vestígio que eles estão procurando. Vassan entra em conflito com os gêmeos. E o Vex consegue apartar a briga e pede ajuda ao pai. Pede, mano. Pede naquele jeito. Por favor, me ajuda. Mas se não quiser ajudar também, vai tomar no meio do teu cu. O tataravô da pai que faz um supositório de vitaminas pro Grog. Nossa, velho. E o Scanlan tem cena. O prazer de aplicá-lo. Ai. Nossa, que cena desgraçada, meu irmão. E pior é que nessa hora, a gente tá vendo tudo pela visão do velho, né? Do Wilhand, né? Que ele tá conversando com a Pike e distraindo a Pike pra Pike não ver o Grog sendo currado. Cara, a cena é muito escrota, velho. O Grog tá de rabo pra cima. O Skellen vai lá, levanta a tanga do Grog, enfia a porra do remédio. Não, culpa e pra dele, começo de conversa, que você pode pensar, é um supositório, um negocinho. Era do tamanho de uma manga. A semente do... Porra, lá do cara dos portais. Semente do cara dos portais? É, porra, a semente lá do Rick Mori. Ah, do Rick Mori. Ah, é. Tu pensa no cara com o tamanho de uma toranja, entendeu? É mais ou menos esse o tamanho do supositório. O Grog até pensou, pô, mas eu não vou conseguir engolir. Mas você não vai precisar engolir, não. Não, isso aqui não é pra... Vai engolir de outro isso jeito. Isso aqui não é pra engolir, não. Pelo menos não pela frente, não pela por cima. Aí os gêmeos se despedem da irmã mais nova... E o Vassan entrega um salvo-conduto a Percy, que diz a ele que Vex agora é nobre e que ele deve tratá-lo com respeito. Cara, essa cena do Percy defendendo a Vex, cara, foi bonita pra caralho, cara. Primeiro ele dá uma carteirada, né? Porque ele é um nobre. É. Afinal de contas, meu querido, você não está falando com qualquer um. Você está falando com Percival Fredrickson von Mussel Klossowski de Rolo III. De Rolo III. Eu só lembro desse final. É, eu também tive que colar, mas tudo bem. Vex se irrita com a atitude escrota do pai e ensina a irmãzinha a mandar se fuder. Cara, essa foi a sensação do quê? Papai, cara, o que é se foda. Fuder? A cara do velho. Ai, o Garmilli aparece de novo pra encher o saco de todo mundo. Enquanto isso, a Lady Vex agradece a ajuda do Percy. Nesse momento começou o outro. Cara, você tá começando a ver que os casais estão se formando, né? E aqui ele fica o Vex, e a Vex'ahlia com o Percy, né? Olha que bonitinho. O Percy chegando sutilmente e a Vex parece uma montanha desabando, né? Porque ela não é nem um pouquinho sutil. Nem um pouquinho. Uma coisa engraçada nessa história de casais é que também tem um pouquinho de leve a Pike com o Skella, né? Pelo menos ela tenta, mas o Skella sempre fode tudo. Não literalmente falando. Né? Não do jeito que ela que a Pike quer. Né? E vai acabar o coitado do Grog ficando pra titia. Você percebeu isso, né? É, ou pra luva, ou pra batalha, ou pra borboleta, quem sabe. Aí, beleza, o Garmilha leva o grupo até o pântano. O pântano é controlado por um arquimago fada. Existe fada arquimago, e é fada masculina, fazer o quê? Que infecta todo... Então é um fado. É um foda. É um foda. É um foda. Que infecta todos com a sua tristeza. Olha, parece o pântano do História Sem Fim. Aí o Grog acorda desse tratamento achando que era tudo um sonho. Que bom, deixa ele achar, né? Que era tudo um sonho, melhor do que a realidade, né? O tataravô da Fike diz a Grog que vai recuperar seus músculos assim que eles forem estimulados. E ele entende que é uma punheta. Ele achou que se ele batesse um ia resolver o problema. Não é bem esse tipo de estímulo, Grog, mas tá bom, né? Vamos lá. O grupo de Vex chega na árvore do vestígio e ela é atraída pela voz do Arquimago. Garmilha foge. O Saundur, que é o tal do Arquimago, recepciona Vex e ele infecta Vex e entrega pra ela o Arco Ventras. Olha... A Vex consegue resistir ao feitiço e ela e o Saldur lutam pelo arco. O Arco Ventras é um dos bichos mais overpower que eu já vi na minha vida. Tu lembra do arco do Eric? Caverna do Dragão? Porra, né? Só que o arco do Eric só disparava flecha de energia. Essa porra desse arco dispara a flecha do que você quiser. Quer flecha de fogo? Beleza. Quer de água? Legal. Quer de raio? Bonito. Quer de planta? Legal. Foda-se. O arco é um shopping center de flecha. Não é? Mas é. Aí beleza, Killif detona com as árvores e com os seus poderes de elemental de fogo. E a Vex mata o Saldur e com isso ela consegue tal do Arco Ventra. Muito bem. Garmilha surge de novo, diz que se divertiu muito e ajuda os heróis com o portal padrão. Quer dizer, ele podia abrir a porra do portal na hora que ele quisesse. Filha de uma puta. Esse é um filho da puta. Aí depois que a galera vai-se embora portal ardentro, ele vira um elfo. Quer dizer, que isso vai ter pano pra manga mais pra frente. Até agora ainda não, mas isso vai ter pano pra manga mais pra frente, né? Então foda-se. Aí, nesse meio tempo, o Grog diz pra Pike e pro Skella que o próximo vestígio pertence ao tio dele, que já matou o Grog uma vez. E assim termina o episódio 8. Fiquem por aí, ouvintes, e vamos continuar com a nossa maratona.